pra quem gosta de ler. É tipo clickbait no YouTube. E pra quem gosta de escrever. Olha a propaganda aí, gente. BetaCast! Galera, você é uma fofa. Edita pra nós aí. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Cara, são sádicos. Vamos entregar o amor. Saudações, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez, again de novo, dando início a esse programa maravilhoso e sensacional da Liga dos Betas do Nia Fanfiction. Aqui quem fala é o Maicon, ou MK, para os meus amigos íntimos, muito prazer. Me sinto honrado em estar com vocês de novo e, bom, sem mais delongas, vamos apresentar os tripulantes dessa rodada do BetaCast, certo? Hoje estaremos aqui com o nosso amigo de sempre, o DG. Diga olá, DG. Olá, DG. Eu sempre quis fazer isso, desculpa. Agora é sério. Olá, pessoinhas. Sejam bem-vindos ao BetaCast. E é isso. Nossa, que animação, Douglas. Você parece animado hoje. Eu tô impressionado. Tá com sono? Muito. Você não faz ideia. E a gente também tá com um convidado aqui especial. Pesando mais de 70 quilos e 1,80m de altura, olhos azuis, cabelos castanhos esvoaçantes ao vento, um rapaz muito sedutor e bonito. Quem me dera. O Juliano. Oi. Representante da ODB, que é a Organização dos Designs e Betas. Diga olá para os nossos ouvintes, Juliano. Opa, oi gente, é um prazer estar aqui, eu sou muito fã do trabalho de vocês aqui no BetaCast, escuto todos. Temos fãs, gente. Vocês têm muitos. Tô arrepiado aqui. Olha, tem pessoas que escutam o BetaCast, né? Eu esperava que isso nunca acontecesse. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema, é muito importante, né, falar sobre design, sobre o que a gente tem. Obrigado a você por estar aqui com a gente, né? Muito bem, senhoras e senhores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre design. Design, isso mesmo, design. Mas aí vai, sempre tem um chato que vai começar, ué, mas como assim, vai falar de design? Mas o que tem a ver com literatura e fanfic, que é o assunto que a gente trata aqui geralmente? Mas não precisam ficar nervosos. A gente vai resumir tudo com uma pergunta introdutória e já um tanto polêmica para os nossos convidados. Bom, senhores, o que vocês acham sobre o ditado "Não julgue o livro pela capa"? Afinal de contas, a gente pode ou não pode julgar um livro pela capa? Até onde o design, a arte do livro ou da fanfic influencia no nosso contato com a história? Quero opiniões, para a gente se aquecer no assunto. Então, eu julgo sim, eu sempre julgo, porque eu tento não julgar, porque eu sei como é difícil, eu faço capa, né? Agora eu não faço mais na Eloise, mas eu faço quando pedem. Eu sei como é difícil fazer, mas eu tento não julgar, mas não tem jeito. Tipo, a verdade é que todo mundo julga, né? Mesmo que inconscientemente, porque é uma coisa que. É a primeira coisa que você olha quando você chega numa fanfic. E essa coisa de julgar a história pela capa que é um pouco perigosa, né? Porque às vezes uma boa capa, ela não significa uma história boa. E vice-versa, né? Porque a capa pode ser maravilhosa, mas você vai ver a história totalmente diferente, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que exercitar essa coisa de não julgar um livro pela capa, porque por mais importante que a parte visual seja, o essencial, a parte mais importante, ela tá ali dentro, né? Tá dentro do livro. São as palavras, é a história em si. Uhum. Mas claro, assim como tudo na nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio, né? A gente não pode também ignorar as capas, as artes feitas pra história, porque tem muita coisa boa que o pessoal faz. E o esforço pra fazer é enorme, a gente sabe, né? A gente faz a capa. Uhum. E não pode, o que não pode é cair naquele pensamento de ah, mas design é descartável, design não serve pra muita coisa, principalmente nesse meio da fanfic, né? Porque não é, ainda existe muito preconceito com o design e com a importância dele, principalmente no meio da fanfic, porque o pessoal acha que é descartável, justamente por isso, né? Mas isso deixa a gente bem triste, porque é um esforço enorme para agradar e atender quem precisa, e a gente faz sem cobrar nada, e muitas vezes acaba desvalorizado. E você, Douglas, o que você acha? Eu vou ser um pouquinho mais extremista. O Juliano jogou seguro ali. Politicamente correto. Ele foi super correto. Então eu vou ser o extremista da história. Eu julgo muito. Eu julgo todos os dias, inclusive. Nossa. Assim. Eu não juro, tipo, se a capa é uma merda, a história é uma merda. O negócio não é tão simples assim, não funciona assim. Mas é aquilo. Se você tá escrevendo algo, depositando tempo, esforço, muitas vezes se forçando pra sair alguma coisa naqueles momentos que você tem um bloqueio criativo, cara, isso é um nível de dedicação muito alto, sabe? E o mínimo que se espera de alguém que depositou tanto na escrita, que deposite o mesmo tanto de esmero na capa também. Uma capa mal feita, pra mim, às vezes, claro, como ele falou, às vezes é o caso da pessoa não ter tanto conhecimento, tudo, mas não que seja lá tão difícil achar um pessoal que faz capa à parte. Mas, mas eu acho assim, se você não deposita o mesmo tanto de esmero que você coloca na sua escrita, na sua capa também, você não tá meio que desrespeitando o esforço que você teve na hora de escrever? Uma capa, no momento, pra mim, pressupõe isso. O autor não leva a sério o próprio esforço. Então por que eu levaria a sério o esforço dele? Por que eu levaria a sério o que ele fez? Douglas é sempre extremista, né, nas posições dele. Se não for pra causar o caos, eu nem levanto da minha cama. Eu tô aqui 11h40, quase meia-noite. Eu te dei a deixa pra... Esse vai ser o seu bordão, né? Já é. Assim, eu acredito, minha opinião pessoal, né, sobre não julgar o livro pela capa. Eu acredito que a capa tem que ser atraente, tem que ser bonita. Não tem como vender algo feio que não seja atraente, sabe? Não dá pra você pegar, colocar as frutas podres e tentar vender. Uma capa feia não atrai os leitores. Tem que ter um esmero, como o Douglas falou. Tem que ter um recurso, alguma coisa que deixe interessante a capa. Assim, até pra vender o feio, você tem que ter um discurso. Eu sou um estudante de artes, então volta e meia eu vejo o discurso de tentar vender o feio. Mas tem toda uma problemática, tem todo um discurso por trás. E o discurso é bonito. E o discurso é bonito. Tá lá, eu acho que... Eu acho que a capa... é o nosso primeiro contato com a obra, né? Com o livro ou com a fanfic. E a gente não busca o que está dentro do livro em primeiro lugar, sabe? É interessante, pelo menos esse meu raciocínio, nessa linha de pensamento, que diz que se tem uma prateleira enorme, se você não já está procurando um livro específico, mas está lá para conhecer livros novos numa biblioteca, você vai pegar o livro que tem um título mais bacana, que tem a capa mais legal, que mais te chama atenção. A gente sempre vai na capa que chama atenção primeiro. E assim é a vida. É tudo, pra tudo, entendeu? A gente sempre vai na opção que chama mais atenção. Seja na hora de escolher uma fruta ou na hora de escolher alguém pra passar o resto da vida do seu lado. Sabe? Você vai na pessoa que te chama atenção. Você não vai na pessoa que você considera feia ou na capa que você considera feia e não te chama atenção. Você até pode se surpreender depois e falar: a capa é feia, mas o conteúdo é bom, a pessoa era feia, mas ela é super gente boa. E você até pode se surpreender depois, mas essa primeira impressão te afasta de seguir em frente e conhecer, de dar o primeiro passo e pregar a história pra você ler, sabe? Por isso que eu acho que tem que ter um esmero, uma beleza, e tem que combinar com o conteúdo e acertar, atingir o público-alvo que você se destina à história. Isso é muito, entendeu? Importante. Eu acho que é o ponto principal, é você entender que, sei lá, um exemplo bobo é você fazer uma fanfic de Naruto e colocar um pessoal de novela pra, sabe, a Selena Gomez na capa, não faz nenhum sentido, entendeu? Eu nunca vi. Foi longe. Um exemplo bom, mas eu já. De quem escreve fanfic, né? Porque os caras fazem cada coisa. Eu já vi uma fanfic que tinha como capa um cosplay. E não pegava. Não pegou tão bem quanto colocar um personagem de anime. Porque quem vai assistir. Olha só. Quem vai ler a obra, já conhece o anime e não tem nenhum preconceito com o anime, até prefere. Então colocar uma pessoa de cosplay não combinou tanto. Eu inclusive vi pessoas reclamando: ah, por que não botou o personagem? Aí eu falei, é bobo, é muito bobo. Mas é um exemplo que às vezes pode esclarecer a mente de alguém. Então acho que é legal falar, certo? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente precisa transmitir a essência da história na imagem. Esse é o ponto principal. Quando a gente pega uma capa, a gente tem que transmitir a essência daquela história na capa, para a pessoa bater o olho e já saber, pô, é sobre isso. Então assim, eu não sou bobo, eu trouxe duas pessoas que entendem do assunto para poder falar um pouco sobre a arte de fazer capas. E... porque eu vejo assim no grupo, nos grupos afora, milhares de pessoas que se oferecem para elaborar a capa da fanfic de outras, com maior gosto, sabe? Com maior empenho. Eles vão lá e falam, eu faço a sua capa e tal. São os famigerados magos do Photoshop. Magos do Photoshop. Estão aí nos grupos afora. Ah, magos do Photoshop, olá, me ajudem, mudem o cabelo da minha personagem, faça a capa assim assada. E a pessoa vai lá e faz, entendeu? Eu até fico impressionado como sempre tem um mago online. Isso é interessante. Porque sempre tem alguém lá pra ajudar. Às vezes eu mesmo já peguei pra, pô, isso aqui eu vou fazer. Aí quando eu vi, já tinham feito. Eu falei, nossa, eu não preciso disso. Os magos não precisam de mim. Gente, são magos, né? O Photoshop é... porque o Photoshop demora a abrir, como é que eles conseguem isso? Eu acho que é todo mundo trabalha de Mac ali, entendeu? Eles são realmente magos. Então, aliás, tem fanpage no Facebook e grupo que é feito dessa galera que faz capa, sabe? Tem uma comunidade empenhada nesse assunto, né? E é muito interessante ver isso. Esse trabalho voluntário, e aliás é muito nobre. É quase que um dom você ter a sensibilidade de entender e perceber o que a história precisa passar através daquela imagem, entendeu? Às vezes é o próprio autor que oferece a imagem, o pessoal dá aquela edição, mas às vezes você dá a sinopse e o pessoal vem com com uma capa perfeita para a sua história, sabe? Isso que eu acho que é o grande interessante, que é o ponto master dos magos do Photoshop, quando conseguem acertar. E por quê? Eu quero saber de você, por que eles acertam? Qual é o truque por trás? Qual é a magia que eles usam? Assim, esse foi assim, esse, tipo, eu fiz as minhas próprias capas, com exceção de Conflito Ancestral, que a gente escreveu junto. Ah, sim. A gente mandou a capa pra uma moça fazer, eu nem lembro quem é agora, mas ela fez uma capa muito legal. Foi muito, parabéns. Eu não lembro o nome dela, mas onde você esteja, parabéns, a sua capa que você fez pra nossa história foi realmente bacana, bonita, tenho muito orgulho daquela capa. Mas tipo, pras minhas próprias capas isso sempre foi uma dificuldade, porque apesar de ser um cara que gosta de coisas simples, tem uma fanfic minha que é o fundo branco, meio com uma borboleta, e é só... Ah, sim, sei. Eu sofro uma leve megalomania visual. Leve. Preciso conter todos os dias. O MK já viu uns PSDs meus. Sabe a loucura que é? Loucura? Isso é pouco para os seus PSDs. Uma vez ele me enviou um PSD. Eu sou completamente desolado. Uma vez o Douglas me enviou um PSD de um dos documentos que ele estava fazendo. A gente estava editando, acho que a capa da fanfic dele, que eu beto para ele. Aí ele me enviou. E eu tava com as dicas pra dar sobre a capa. Ele me enviou o desenho lá que eu tinha feito. Eu peguei aquilo, falei, gente, PSD, pra quem não sabe, é o formato do documento do Photoshop, né? Então ele me enviou o documento. Eu abri aquilo no meu Photoshop e falei, o que está acontecendo aqui? Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, o pincel e as coisas assim, as formas. É a minha bagunça, eu me entendo, é a minha bagunça. Não, um monte de camada em cima, embaixo, eu falei, bota isso numa pasta, grupo, escreve, como é que você se organiza aqui, eu não consigo trabalhar assim, cara. Então, assim, loucura e megalomania visual é pouco, É muito pouco pra você. Então, ao invés de ceder aos meus instintos de saindo colocar, tipo, sair colocando cor vibrante em tudo. Lembrando, eu sou artista, não designer, então eu gosto de loucura. É, eu sou designer, não sou artista. Tem, tá aí a diferença. É por isso que se sente estranheza. Eu tento pegar um conceito que casa com a história e tentar ser o mais direto e reto possível. Eu vou contra a maré de mim mesmo. Na capa de Nações de Bronze, olha a propaganda aí, gente. Capítulo 2 logo mais. Ao fazer a capa, eu tentei passar. Pra mim foi a capa mais conceitual que eu já fiz. Eu tentei passar uma ideia de cidade grande, porém claustrofóbica, soturna. Então eu dei uma mexida na matiz, na saturação, coloquei uma cor azulada, usei um filtro Zack Snyder pra deixar tudo meio saturado, tudo meio. Tudo escuro? Tudo escuro, tudo meio acinzentado. E eu coloquei um céu pendendo pro vermelho lá no fundo, como se a própria esperança estivesse distante. Nossa. Essa coisa conceitual. Super... Viu? Olha só, vocês estão vendo? É exatamente isso que o Douglas falou no início do programa. Às vezes a capa é ruim, mas o pessoal vem com toda um discurso bonito. Mas a minha capa ficou muito legal, né? Eu sei que ficou boa, tô brincando. A capa dele realmente ficou boa, gente. Eu aproveito. Bacana. E, gente, eu vou levantar esse peço porque eu sou artista, não designer. E isso é muito importante. Eu deixei a assinatura do autor da imagem, porque a imagem não é minha, na capa. Não tira o mérito do autor original. Você vai fazer uma capa, não apaga. Eu sei apagar a assinatura, é a coisa mais fácil do mundo. Faço até tutorial, se vocês quiserem depois. Não é. Mas não faz isso. Mas não faz isso. Isso é muito feio. Isso é muito bobo. E se você faz isso, mais uma vez eu vou bancar o extremista. Eu desejo muito fracasso na sua vida. Que horror. Ou que você, né, reavalie e seja uma pessoa melhor. Não, eu vou dar um aviso, galera. Olha só. Isso é crime, tá? Direitos autorais. Ele pode pegar e te processar por direitos autorais. Porque a capa, a imagenzinha do amiguinho tem uma assinatura não à toa, tá bom? Então se você tirar os créditos dele, ou mesmo se você usar isso na divulgação da sua fanfic sem autorização do autor original, é crime, ok? Direitos autorais, ele pode te processar, aquela coisa toda, tá bom? Bom, só isso. É. Bom, na verdade o autor ele ajuda bastante com as informações, né, pra criar a capa, porque a gente tem os formulários tudo certinho lá. Mas é bem difícil, cara, te falar a verdade. Porque além da parte visual, tem que se preocupar também com criar alguma coisa que represente a obra como um todo, sabe? Você tem que fazer com que a capa se meio que ligue ali com a história e fique uma coisa toda unificada. Se você faz algo errado, ou que destoa do tom da história, fica totalmente confuso, ninguém entende nada. Desinteressa o leitor completamente. Ele fica, mas a capa não tá alegrinha? Por que a história tá toda dark, creepy? Tipo, já aconteceu isso. Exatamente. E aí a capa tem que representar transmitir tudo que a história representa, né? Ao mesmo tempo que dá as informações básicas. E muita gente erra esse negócio das informações básicas, coloca um monte de coisa, tipo, a gente pede subtítulo, por exemplo. Eles colocam, tipo, um parágrafo pra gente colocar. Onde que vai colocar aquilo na capa, né? Não tem. E... Gente, eu posso uma opinião rapidinha, pessoal. Uhum. Eu não gosto de subtítulo. Ah, eu também não gosto. Subtítulo assim, tipo, tem o título, aí bota uma frase de efeito embaixo. É, exatamente. Eu acho isso horrível. Pois fica muito ruim. Ainda mais pra quando é capa horizontal, aí é pior ainda. Porque, tipo, trabalhar com capa horizontal já é ruim. Aí trabalhar com capa horizontal sem espaço pra fazer nada, pra colocar nada, é pior ainda. Só pra concluir, então. Essa coisa da capa é como uma sinopse visual, né? Com aquele toque de meio que de marketing junto. Aquela coisa que faz com que desperte o interesse do leitor e a curiosidade também. Então você tem que ser bem, bem cirúrgico ali quando você faz uma capa com uma história assim. Ó, eu, particularmente, eu fiz curso de design, sabe? Aqueles cursos de design bonitinhos e tal. Fiz Photoshop, essas coisas. E eu até trabalhei nesse ramo um tempinho. produzindo conteúdo para empresas da internet e coisas nesse ramo, assim. E eu acabei pegando uma ideia que a gente vendia muito na empresa que eu trabalhava, que era legibilidade. A imagem precisa ser legível, sabe? Tem que ser inteligível. Você precisa bater o olho, reconhecer a marca, reconhecer o produto e conseguir vender aquilo. Tem que ser atraente, tem que ser bonito, limpo e coeso com a coisa, sabe? Harmonia de cores, harmonia da fonte que você está usando, das linhas, dos traços, tudo simétrico, bonitinho. Eu peguei muito isso. E quando você trabalha com publicidade e marketing, no ramo que eu trabalhei, você precisa fazer essas artes limpas, legíveis, simples. Mas ao mesmo tempo tem que ser criativa e atraente. É um conceito bastante exótico, talvez, que eu carrego até hoje, quando eu invento de fazer alguma arte para a Liga dos Betas, ou de repente para o BetaCast, ou para mim mesmo, tanto faz. Eu carrego muito disso, né? Porque eu trabalhei um tempo, acho que foi 2 anos, 1 a 2 anos, não sei, fazendo isso diariamente. Então você pega essa coisa. E foi o que eu falei com o Douglas, eu não sou artista, eu sou designer. Então assim, eu não sei desenhar, não pego e saio pintando as coisas ou criando as coisas do zero. Eu manipulo imagem e manipulo formas, sabe, com Photoshop. Sim. É isso que eu me aprimorei a fazer, não desenho. Então quando a gente cria algo, a gente tenta transmitir o máximo de informação com o mínimo de detalhe. Sabe, com o mínimo de... É o máximo de informação com o mínimo de informação. Você coloca poucas coisas na imagem para transmitir muita coisa. E é isso que me chama a atenção nas capas. Sabe aquelas capas sutis? Sim. Eu gosto desse conceito. Sabe, as capas brancas e com poucos traços. Vamos levar uma bandeira contra aquelas capas com 486 personagens. Mas o mal cara, reportados. Você não tem noção do quanto o povo pede esse tipo de capa. É o que mais pede, né? Gente, por quê? Eu não faço ideia, mas pedem com... Já... Não dá... Gente, não dá pra colocar tanto ator por metro quadrado. Pois é, não tem espaço na capa, né? Sejam mais sutis. Sejam sutis, sejam precisos. Cirúrgicos, como o Juliano falou. Quanto menos informação você der... abrangendo mais informação, abrangendo mais coisas e mais pontos da história, você vai conseguir ter um retorno melhor, sabe? Eu gosto desse conceito. Mas eu, ao mesmo tempo, eu também gosto um pouquinho daquelas capas enormes, cheias de brilho, que se completam e tal. Mas eu prefiro as capas sutis. Eu acho mais bonito. Sim, sim. Porque deixa as coisas bonitas, né? Bom, mas tem um problema. E quando chega o ponto em que o conteúdo não faz jus à embalagem? Quando a gente é atraído pela capa do livro, da fanfic, vai todo animado ler a história, nossa, olha que capa bonita, e a história é simplesmente ruim. Dá pra ser traído dessa forma? Já teve alguma vez que você foi com vontade, atraído pela capa, e o livro não era tudo isso? Ah, já teve várias vezes, né, cara? Posso citar nomes? Eu sou processado, se eu quiser. Não, né? Melhor não. Então, eu acho que a maior frustração, pra mim, pelo menos, é quando uma capa vem de algo que não representa a obra, né? E você vai ler achando que é uma coisa, acaba sendo outra totalmente diferente, a capa tá totalmente diferente da obra, você não sabe o que tá acontecendo, é tipo clickbait no YouTube, né? É um clickbait. Bem definido. Fui vender um livro e olha no que deu. Então, isso acontece com muita frequência, mais do que se imagina. E acredito que não só eu, como muito mais gente já caiu nisso. Nossa. E é decepcionante, cara, porque você percebe que a pessoa tá tentando mais mascarar a má qualidade, a falta de atratividade da história com uma capa legal, chamativa e tal. Que muitas vezes nem foi ela mesma que fez, né? Às vezes ela pede numa página e como vocês falaram lá em cima, quando a gente tava falando de tirar os créditos, eles tiram os créditos às vezes. E é decepcionante, gente. Cara. Muito triste. Tipo, eu valorizo muito, muito mesmo as capas que são feitas pelos próprios autores, por mais amadoras, por mais trash, que elas sejam, né? É aí que a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Porque ela é feita quando ela é feita com boa vontade, dá pra ver que o autor, ele colocou esforço ali. E essa é a mais verdadeira representação da obra, até porque a história tá dentro da cabeça dele, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. É, Ó, o Juliano falou bonito. Falou bonito. Eu concordo. Acho que quando a pessoa faz com esforço, é aí que a gente não pode jogar pela capa. É que você nota, né? Eu fiz aquele comentário no começo que se o cara não põe o mesmo esforço que ele colocou na hora de escrever, na hora de fazer uma capa, porque eu colocaria esforço em ler. Mas é aquilo. Quando a pessoa se esforça, você sente. É diferente. Sabe, a capa pode até não ser tão visualmente interessante. Assim, legal. Mas, tipo, você nota o esforço de quem fez aquilo ali. Uhum. Às vezes você até quer ajudar, porque, pô, você vê que o cara tentou, só que o cara não tem lá muito conhecimento. Técnico, né? Ou muita experiência no assunto. Esse cara... Pô, maneiro. Cara, eu até me ofereço pra fazer a capa pro cara, sabe? Uhum. Só de tanta emoção que dá, de ver um negócio feito com esmero. Mas quando, assim, como a gente reconhece que foi feito com esforço, quando tá bem acabado, embora não esteja atrativo, é isso? Eu acho que é quando a capa mesmo não tão... Ela, sei lá, é uma parada muito emocional. Muito pouco. Pessoal. Muito pouco. É. Ela parece aconchegante mesmo. Como explicar isso? É difícil. Eu imagino que quando a capa está bem acabada, embora não esteja atrativa, embora não esteja bonita ou visualmente elegante, ela combina com a história, porque o autor que fez, e está bem acabada, sabe? Por mais que tenha coisas, defeitos, ele tentou fazer da melhor maneira possível. É. Já vi capas assim, inclusive, sabe, que não era aquela coisa, nossa, que bonito, que imagem é perfeita e tal, mas era um negócio que foi feito com mínimo de esforço e carinho, sabe, tinha uns pequenos detalhes e são coisas que o autor foi tentando adicionar e tal, aí eu acho que, pô, dá pra reconhecer que ele fez com algum esforço. Eu já comentei isso em outro BetaCast, mas sempre vale a pena lembrar. Eu fui iludido por uma capa e por um autor na Bienal do Livro. Ele carrega essa história pra sempre. E vou sempre carregar. É uma capa bonita, umas gêmeas protagonistas sentadas no fundo florido. É maravilhoso. Capa maravilhosa. E o autor vendeu o peixe magistralmente. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão animado que eu fiquei feliz, eu fiquei animado também. Olha, né? Só, Douglas, atrás de uma capa ruim... sempre tem um discurso bom para vendê-la. Foi você que falou isso. Exatamente, eu falei. Só que nesse caso, a história era ruim e a capa era boa. A capa era boa e a história era uma merda. E apesar de eu ignorar a sinopse escrita em monotype cursiva no fundo, gente, é que ficou andando. Monotype cursiva é uma fonte de título, não é uma fonte de sinopse. Ela é elaborada, ela é desenhada, ela é demais pra escrever um texto enorme, fica cansativo, fica puxado de ler, fica horrível. Enfim, moral da história. Além do que eu já disse no BetaCast sobre arco histórico, se você não sabe, vai lá dar uma escutar, tá, vou falar de novo, você tem que ouvir os outros. Né? Algum tempo depois, eu descobri que no marcador da página vinha um livro, que vinha um livro, vinha um livro, vinha um marcador de página. Tinha a palavra... Caramba, eu não lembro qual é a palavra, e eu perdi. Enfim, o que eu lembro é que essa palavra estava escrita errado. Eu lembro que eu tirei a foto e mandei no grupo do WhatsApp, né? Eu não lembro, mas tudo bem. Tinha uma palavra errada. E, infelizmente, ou felizmente, o marcador sumiu. Mas eu ainda quero as minhas 30 pílulas que eu gastei naquela fanfic ruim paga. Foi uma fanfic ruim. Você comprou por causa da capa, então? Eu comprei o caso da foi um combo, foi a capa que eu achei linda, é a capa das sequências, porque é uma, não uma trilogia, mas uma quadrilogia, uhum. ou tetralogia, né? E todas as capas eram maravilhosas, uma mais bonita que a outra. Entendi. E o combo do cara mandando aquele papo, aquele discurso elaborado, eu na época eu ainda era um pobre mancebo ignorante, uhum. 2015, não faz tanto tempo assim, não. E aí, eu acabei comprando, e eu cheguei em casa pra ler e foi um show de horrores que nem já sabe. Olha, eu particularmente, já me encrenquei algumas vezes nessa de dar ouvidos aos desejos do coração. Que você, nossa, que bonito, eu vou atrás. É, a empatia que a gente sente pela capa nem sempre corresponde à empatia que a gente sente pela história. Né? Por mais que a capa esteja bonita e a história às vezes até é boa e combina com a capa. Mas às vezes não é a mesma empatia, a forma do cara de escrever e etc. Às vezes não combina. Isso frustra bastante, a gente estava esperando algo legal. E eu acho que é daí que surge esse ditado, não julgue o livro pela capa. Simplesmente para você não se arrepender. Pois é, como eu sempre disse, grandes expectativas geram grandes frustrações. Sempre falei isso para todo mundo. Quando você cria uma expectativa muito grande, você cai do cavalo, porque você estava esperando uma recompensa grande e não veio. Inclusive, eu já vi em capa de fanfic, uma fanfic perfeita, ótima fanfic. Eu tava lendo e tal, mas a capa dela tinha um erro de português. Tinha palavra escrita errada na capa. E você fica, não, o que você tá fazendo? Eu acho que é quando você digita no Photoshop, não tem corretor, né? Aí não aparece, não, assim, tava escrito errado. E aquilo, poxa, eu falei, a história é tão boa. Eu estava lendo essa história pelo celular. Então eu não tinha visto a capa. Eu já tinha lido uns 3, 4 capítulos, estava adorando. Aí quando eu entrei pelo computador para conferir e ler mais, aí foi aí que eu vi a capa. Aí eu falei, gente, mandei uma mensagem para a autora, falei, olha, a sua capa muito bacana e tal, mas ela assim tá com um erro de português. Aí ela ficou super envergonhada, mas agradeceu e tal. Eu não vou citar qual era a história ou qual era o erro. Aí você mandou um MP pra ela. É, eu mandei uma mensagem privada pra ela. Mandar no comentário seria assim. Não, vou fazer isso. Olha, tá errado. Não vou fazer isso. Só, eu já fiz isso quando é um erro no texto, alguma desatenção. Eu comento ali mesmo, não preciso ficar mandando mensagem privada. Entendeu? Até porque os comentários são um feedback, sabe? Pra o cara melhorar a história e conforme o público tá gostando, enfim, tá recomendando a história. Mas enfim, aí eu mandei a mensagem pra ela, ela agradeceu e tal. Ficou super envergonhada, disse que... Aí ela consertou a capa e tal. Até me citou nas notas do capítulo, agradecendo. Mas aí foi interessante. Interessante porque a história era muito boa, mas a capa não tava legal. Tinha uns defeitos na capa. E você tem que submeter a sua história. Aí eu tenho o meu ponto. É, você submete a sua história e a sua capa para pessoas que entendem e tentam te ajudar. No caso da sua história, você vai submeter ao beta, a sua capa também, mas agora a gente tem os magos do Photoshop por aí. Tem o pessoal desses grupos que vão te ajudar. Você, poxa, eu fiz essa capa, tem como melhorar? Tem algum defeito? Alguma dica visual? O pessoal entende, sabe? Às vezes está trabalhando no ramo, como eu já trabalhei. Tem pessoal que cursa artes, que entende bastante de Photoshop e está disposto a te ajudar. Né? Então, eu acho que... Verdade. É, esse é o ponto. Você tem que também ser humilde e pedir ajuda ou reconhecer que tem coisas a melhorar. A gente tá nisso pra justamente pra se ajudar, né, na verdade. Porque muita gente não entende do design, não, ou não sabe fazer e tal. Aí eles vêm atrás das nossas páginas e cara, isso é legal demais, porque, tipo, poder ajudar de graça as pessoas a fazer um negócio que é particular delas, né? Tipo, uma história que, pô, a pessoa guarda com ela. Tipo, isso é legal demais. E já que a gente tá nesse assunto de as aparências enganam, né? Eu queria falar um pouco da ODB, que é a Organização dos Designers e Betas. E, bom, ela foi criada em parceria com várias páginas de design, prestação de serviço, de config no geral, né? E um dos nossos objetivos é justamente acabar com esse mito de as páginas são design, de design são rivais, né? Que muita gente fala isso. E, tipo, isso é maior besteira, né? Não tem nada a ver. E tem muita gente que acredita nisso, é verdade. Mas, além disso, a gente busca tratar de outros assuntos em comum. E a gente até brinca, às vezes, dizendo que a gente é tipo a ONU dos capistas. A gente trata dos assuntos pertinentes de todo mundo. Isso é bacana, cara. É bem bacana. E eu só queria dizer, pra caso alguém tenha criado uma nova página de design, tenha alguma página de design por aí e queira fazer parte da ODB, esteja ouvindo a gente agora, é só entrar em contato com uma das nossas páginas representantes, lá que a gente haverá suporte para novas páginas, ajudando a começar, dando dicas e tal, divulgando também. Além do que, é sempre bom a gente estar junto, né? Pra caso como o do plágio, não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se quem tá ouvindo tá sabendo disso, que houve um plágio com a Eloise, que eles plagiaram, tipo, praticamente tudo da página. E pra não se repetir, a gente justamente tá se unindo, né? E, bom, e caso se repita, a gente tá unido pra ficar todo ligado e atento e fazer junto ações contra quem pratica, tipo, já não voltar a acontecer. Nesse tempo aí de que você faz capa, essas coisas, você já teve algum pedido esquisito, alguma capa estranha, curiosa, ou mesmo inusitada? Já teve alguns casos assim? Nossa, teve vários, muitos. Tipo, quase todo dia tinha uma capa estranha pra fazer, sabe? Mas a gente fazia de boa, porque a história capa com cordas, com sangue, com tripa pra fora, essas coisas assim. Acho que é mais fechitista, né? Tem vários níveis, né? Mas sei lá. Mas a gente fazia de boa, sem preconceito, né? Tem cada gente com fanfic estranho por aí, mas a gente não julga, a gente só faz. Mas e quando era um pedido? Vocês estão inteirados nas diretrizes do NIA e tem umas regras lá para postagem de capa, não pode ter nudez, não pode ter palavra ofensiva, esse tipo de coisa. Aí já aconteceu de alguém pedir a capa assim, vocês falarem, não pode postar lá e tal, ou postar num determinado site? Não, assim não teve não, ainda, pelo menos. Ainda não. Ninguém pediu nudez, né? Ainda não. Mas vai manda saber. Nudes. Mas já teve tudo bem estranho. Enfim, no fim das contas, eu acho que uma capa bonita não sustenta o livro. Porque quando a pessoa vai pegar a capa, vai pegar o livro pela capa, vai ler o livro e vai falar, é ruim. O Douglas pegou o livro lá na Bienal do Livro, falou, poxa, sensacional. O autor vendeu lá, falou, nossa, olha só, e vai ter isso, aquilo, aí o lugar, nossa, legal, comprou. Aí chegou em casa, leu e era horrível. Não é isso? Era horrível. Era muito ruim. Uma vez, eu tenho inclusive um exemplo de quando eu subestimei um livro muito bom por conta da capa. Eu subestimei o livro, não me chamou atenção a capa, então eu não dei muita atenção pro livro na prateleira. Eu sempre fui de ler esses livros de psicologia, autoajuda, esse tipo de coisa, sempre fui de ler. Sempre li muito livro assim. Sim, sim. E tinha um livro, eu tava nessa sessão, e assim, né, nessa desses gêneros de livro, e tinha um livro lá que era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é o título do livro. E eu já não acho tão atraente o título, sabe? É meio, né? Parece meio Dominação Mundial. É meio esquisito. É um pouco esquisito. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A capa não era legal. Eu acho que ele foi republicado agora com uma nova capa, faz pouco tempo. Mas a capa do livro que tava lá era a versão antigona, que era o autor, assim, tipo, uma foto dele com Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E era muito esquisito. Era muito esquisito. O livro velhinho e tal. E eu olhei para aquilo e falei, não me chamou a atenção, mas esse livro, ele é, é leitura obrigatória pra vida, tá? É um livro brilhante, mas tem uma capa bastante singela, assim, boba. É só escrita, como fazer amigo influenciar pessoas, o livro revolucionário do não sei o que lá. Aí tá bom. Eu deixei de dar atenção pra esse livro quando eu tava passando pela biblioteca. Uhum. Eu vi o livro, mas outros com capas mais atraentes me chamaram a atenção. Por sorte, teve alguém que me recomendou esse livro veementemente. E eu sou muito grato, aliás. Porque é um ótimo livro. Você tem que ler esse livro. É, cara, você tem que ler, não sei o que. Eu falei, poxa, eu passei por esse livro aí, mas não me chamou muita atenção, não. Não, você tem que ler, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, ok, eu vou ler. Eu li e não me arrependo. É um livro fantástico, recomendo pra todo mundo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro sensacional. E, aliás, continuando nesse assunto, ainda nessa questão de o conteúdo valer mais do que a capa, como bom otaku, eu não posso deixar de citar os mangás. Os mangás são um exemplo preciso nessa questão. Porque por mais que tenha uma arte fantástica, se não tiver uma história pelo menos aceitável lá dentro, o mangá não vinga. Entendeu? E o contrário é verdadeiro. É tipo assim, existem mangás com uma arte que não são tão boa, sabe? Um desenho não tão atraente. Oi, Togashi, eu estou falando de você e de Hunter x Hunter. Olá, Togashi. Saudades. Estou falando de você mesmo. Saudades, realmente. Muito iago. Aliás, ele é um autor super preguiçoso, largou o mangá pra lá e deve estar jogando o Dragon Quest. Dragon Quest. Enfim, a arte dele não é muito legal, mas a história é sensacional, é a melhor coisa que eu já li. Entendeu? Hunter x Hunter é uma história... Não é a melhor coisa que eu já li. Sim, talvez sim. Esteja no top 3, mas é muito bom. É sensacional. Isso é unânime entre todo mundo. Hunter x Hunter é uma obra muito legal. Hunter vs Hunter. Mas a arte não é tão legal. Entendeu? E às vezes acontece de um mangá ter uma arte muito bonita, mas a história ser assim, chata. E então não vinga. E agora recentemente... Oi. Falou de Bleach. Eu tenho certeza que eu ouvi você falando capa bonita, história ruim. Oi, Kubo. Enquanto eu falava essa frase, Titi Kubo cometeu 18 furos de roteiro na próxima produção dele. Assim, mas também existem o mangá famoso, agora recente, tá saindo até o anime, One Punch Man. Ele tá bem popular agora. E no caso, ele é interessante, porque ele é uma webcomics. E uma webcomics feita por um tal de One, o nome do cara é One, no caso em inglês. E ele postando na webcomics é tudo rascunhado, são os traços bobos, tipo. Pior que Turma da Mônica, desenho sabe? Desenho de criança. Não, é desenho de criança. Mas fez um sucesso tão grande, porque a história era tão divertida, sabe? A forma dele levar as piadas e tal. A premissa da coisa toda era tão legal, fez um sucesso tão grande, que veio um desenhista fantástico, o Murata, que ele é incrível, genial desenhando. E agora ele tá redesenhando os rascunhos do One, né? Fazendo a história ainda maior e melhor. Então, são dois exemplos, são dois extremos de pontos em que o design é muito bom e a história é horrível, e o design é horrível, mas a história é muito legal, entendeu? Do ponto de vista de quem cria as capas, eu espero que as pessoas entendam melhor a importância do design quanto ele influencia na escolha e na leitura de certa história, além de só a parte visual, né? E pra quem pede capa, eu vou fazer um apelo que, por favor, não peçam se não forem usar na sua história, porque a gente reclama muito disso, muito mesmo, porque além de o pessoal pedir não usar, eles pedem várias páginas ao mesmo tempo e vão, tipo, e não usam nenhuma, entendeu? Olha que babaca. Isso é coisa de gente cruel. Uhum. Coisa de gente ruim. Mas não sejam essas pessoas. Imagina, você vai em vamos várias. Pedir pra 20 pessoas fazer. É, você vai em 20. Pra 20 pessoas fazer o mesmo trabalho. E não vamos usar nenhum deles. Nossa. Os caras são sádicos. Esse tipo de pessoa tem que ser torturado, na moral. Eu estou. Cara, porque... Eu quero muito sofrimento e doença na sua vida, só isso. Que horror, Douglas. Nossos ouvintes, não pode fazer isso com os ouvintes. Posso sim. Mas é. Que horror. Tem razão, posso não. É, porque é um tempo e um esforço gasto pra nada, né? Eu desejo capas ruins e com erros gramaticais. Eu acho que a gente não deve desejar praga para as pessoas aqui, tá? Vamos pregar o amor. Só estamos dando um toque pro pessoal que vai para os grupos de capistas e pedem para, olha, faça capas para mim e vai em todos os grupos e pede para todo mundo. Isso não é legal, tá? Você pegar todas as capas de todo mundo e não usar nenhuma. Isso é realmente cruel. Isso é o contrário de legal, na verdade. É. Você é uma pessoa má. Enfim, eu acho que já, a gente já deu todas as dicas possíveis sobre capa, já batemos um papo aqui. Então a gente pode encerrar esse programa, né? Não pode? Podemos dar tchau, Douglas? Você tem algo a mais a falar? Podemos dar tchau. Podemos dar tchau, Juliano? Podemos. São meia-noite e meia, então não tem mais nada pra falar. Meia-noite e meia, cara. É, assim, a gente costuma render mais, né? Mas vai até 2 da manhã. Nossa, eu já virei a noite com a Ellen. Oi, Ellen, já virei a noite com Oi, a Ellen. Ellen, você é uma fofa. Depois do BetaCast. Edita pra nós aí. Ai, meu Deus. Enfim, pessoal, a gente tá chegando no fim. Gente, aliás, eu vou pedir pra vocês acessarem o nosso Tumblr, ligabetacast.tumblr.com. Entendeu? Vão lá, acessem o nosso Tumblr, deem uma conferida no conteúdo e nas capas que a gente faz pro BetaCast. Vocês vão ver lá o estilo dos nossos capistas, que também são os capistas da Liga dos Betas, quando tem algum evento, eles que fazem. Também tem a nossa fanpage lá no Facebook, que é facebook.com/LigaBetaCast, para todos acessarem e curtirem a nossa fanpágina. Fanpágina, né? Curtirem a nossa fanpage. É porque eu não gosto dos gringos, então eu vou falar tudo em português agora. Fanpage. Gostou? Ah, ok. Você vai lá e curte a nossa fanpage, ou fanpágina, como você desejar, pra ficar por dentro de todas as nossas atualizações e todos os nossos desafios. Aliás, a gente vai fazer uns sorteios, vai fazer uns brindes, vai ter várias coisas lá, então vão lá e confiram. Pode acessar também o blog da Liga dos Betas, que é ligadosbetas.blogspot.com. Aí tem o Ask, o Twitter, o Tumblr, o YouTube, tudo. Se você digita Liga dos Betas, você acha a gente. É só ir aí no Google e parar de ser preguiçoso. A gente vai deixar o link nas descrições também. E é isso, acho que pelo menos você pode ouvir esse programa antes que o Trump acerte mais algumas bombas aí e comece a próxima guerra mundial. Eu quero um desafio, vamos lançar um desafio. Façam capas com o Trump, assim, lançando bombas, tipo uns memes. Nossa, isso é sensacional. Incrível. Todo mundo fazendo. Ah, pode ser a capa desse programa, o Trump jogando bombas na... Perfeito. Uma pessoa... Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Sobre o que é esse programa? Pra você entender a capa, você vai ter que ouvir o BetaCast até o final. É isso, pessoal. Vamos ter que julgar o livro pela capa, pelo menos. Isso não seria bom. Podia acabar. Não, pode criar curiosidade também. A gente só vai saber. É um clickbait, né? Seria um clickbait. Vamos falar do Trump, vamos lá ouvir. Não falo nada, gente. Bom, é isso. Fiquem com Deus, não joguem praga nas pessoas, isso não é legal, mas não façam coisas ruins para as pessoas não jogarem pragas em você. É isso, até mais, sejam felizes e tchau. Boa noite, tchau.